Yeah, man! Como é que é, pessoal? Meu nome é Bandra e vocês sabem, eu sou o rapper do povo. Só vim mais uma vez vos lembrar, antes da música começar, que dia 4 de maio eu vou lançar o meu CD, Rapper do Povo. E o lançamento vai ser no Pizza Hut, da 25 de setembro, mesmo em frente ao prédio do 33 andares, em Maputo, a partir das 8 horas. Eu quero ver vocês todos lá, CDs 300 meticais. Conto com todos vocês, Rapper do Povo. 4 de 5 de 6. Agência Business. Yo! Piro! Piro! DJ Piro, what's up? You know what it is, boy? Caixas, tô com minhas gajas, bato um self com gajas, check os neck com gajas. Caixas, tô a chilar com caixas, tô com minhas gajas, bato um self com gajas, check os neck com gajas. Eu tô no room com as gajas, na facul com as gajas, eu tô na pool com as gajas. Choco torque das gajas, tempera as gajas, já yeah, eu quero as gajas. Faço um snap com as gajas, bato um tap com as gajas, eu pique a serva as gajas. Yeah, eu gramo de gajas, fui deixar por causa de gajas, eu quero ficar com gajas. Gajas. Tô a chilar com gajas, tô com minhas gajas, bato um self com gajas, choco snap com gajas. Gajas. Tô a chilar com gajas, tô com minhas gajas, bato um self com gajas, choco snap com gajas. Dizem que eu já não atendo os meus bocados, gajas. Ando na praia do topo bocado, gajas. Toma a confundir com gay bocado, gajas. Ando com babies e baby bocado, gajas. Niggas querem vir na trap bocado, gajas. Cheio de batons na minha face bocado, gajas. Pito no papa no base bocado, gajas. Um gajo já tá fica com esse bocado, gajas. Gajas. Tô a chilar com gajas, tô com minhas gajas, bato um self com gajas, checo os neck com gajas. Gajas. Tô a chilar com gajas, tô com minhas gajas, bato um self com gajas, checo os neck com gajas. Namo de gajas, aceito. Gajas da Baixa aceito, gajas da Espanha também aceito. As da cidade como aceito. Gramo de gajas com peito, gramo de gajas com respeito. Gramo de gajas, acho que o meu nome tinha que ser Mano Gajas. Gramo de gajas que contam comigo me deixam com água na boca. Gramo de gajas, não importa se é magra ou gorda. Eu gramo de gajas, vou deixar por causa de gajas, eu quero ficar com gajas. Pito gramo de ti porque andas com gajas, só que você nunca traz minha gaja. Onde é que tá minha gaja? Sou egoísta, traz a minha gaja. Quem nunca levou chá por causa de gajas? Quem nunca chorou por causa de gajas? Quem nunca foi amado por gajas? Para você são esposas, mas pra nós são gajas. Gajas. Tô a chilar com gajas, tô com minhas gajas, bato um self com gajas, já bater aquela vida cristiano. Gajas. Pirou, fofinho.